pequeños, vamos a cantar la canción de la chocolate con mucho esta. Vamos a cantar la canción de la chocolate conmigo. ¡Vamos! Bate, bate, chocolate. Bate, bate, chocolate. Bate, bate, chocolate. Bate, bate, chocolate. Maxa la chocolate, chocolate. Maxa la chocolate, chocolate. Bate, bate, chocolate. Bate, bate, chocolate. Vamos a normalizar la chocolate. Vamos. Vamos a cantar conmigo, mano, mano. La chocolate. Bate, bate, chocolate. Bate, bate, chocolate. Bate, bate, chocolate. Bate, bate, chocolate. Manzana, chocolate, chocolate. Manzana, chocolate, chocolate. Bate, bate, chocolate. ¡Chocolate!